Grumpa 083 on the local line. Europa 03, contact final, contact tower 118.95, have a nice life. 118.95, Europa 083, obrigado. Boa noite, Europa 083. Europa 03. 281018, clear to land runway 10, wind 170 degrees, 15 knots. Set to land runway 10, Europa 083. Europa, please. Go ahead. Wind check, please. 170 degrees, 15 knots. Thank you. 03 on ground at 34, vacated by nice right, check out ground 121 decimal 9. 121 decimal 9, Bravo 03, Seu nome é 390, acione a identificação, autorizado o ITAP, desça para o nível 050, ajuste uma 098. Boa noite, Bono 096, informação, Zulu. Bono 096, aciona a identificação, sou autorizado em TAP para a chegada do Bomé de ONU, desça para o nível 060. TAP, Bomé de ONU, 060. Direcionamento Fox Taxi, Fox Mike Tango. Ele é 310, se autorizar a final do ILS X-Ray, desça para 2 mil pés sem restrições. O ajuste 1018, informe estabilizado. Autorizado a final do ILS X-Ray, 2 mil pés sem restrições, Papai, Fox Mike Tango, táxi autorizado, reposto na papai. vai passar os 60, mano, 060. Ônus 096 está autorizado ao final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste 908, vai seguir tráfego Airbus 320 à sua frente, descendo para 2.000 pés. 2018, o 096. Python autoridade A e manter pista no site, corrigindo, manter o ponto de espera, Fox Python. Manter o ponto de espera da... Fox Mike Tango, autorizado ingresso, pistão 7, aporte alinhado e pronto. Estabilizando, avisando 63, Norte de Aracanã. 310, completa final do procedimento, chame a Torre Salvador, 118, decimal 95. 310, ajuste no 0 no 8, autorizar pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, no 0 nós. Até a posição. Ah, meu Fox Mike Tango, devido à solicitação do controle, mantém a reta de decolagem até 2.000 pés, ok? Após chama o controle no 20.8, livre decolagem pistão no 7, vento no 70 graus, 1 no 2 nós. Procedimento, chame a Torre Salvador, 118.95. 18.95, 096. Afirma, autorizado a decolagem, pistão no 7, vento no 70 graus, 12 nós. Decolagem, pistão no 7. Hoje na 6310, solo 57, direita no 21, decimal 9. Nós estamos mandando uma noite boa na 096, estabilizado, GLS da pista 90. Voo na 096, ajuste no 098, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, informe o tráfego Bravo 350, decolando a pista auxiliar, com direção setor sul, não interfere com a aproximação, guarde instruções. Tá certo, 096. Mas estamos, decolar 258, chama o controle agora no 20208. 258, decolagem, vai chamar o controle agora no 208, Papai Romeu Fox Mike Tango. Controle Recife, Salvador, bom dia, boa noite, Papai Romeu Fox Mike Tango, decolou, Cedo Jucá, passando, aguardando 2000 pés. Papai Romeu Fox Mike Tango, contato radar na decolagem, subiu para o nível 270. Autorizado a presente Prodigamo. Prodigamo solicita como nível final 230, por gentileza. Pode subir e manter o nível 230 Fox Mike Tango. Vai subir e manter 230 como final, Papai Romeu Fox Mike Tango. Papai Romeu Fox Mike Tango, autorizado direto Maceió. Direto Maceió, Papai Romeu Fox Mike Tango. Chama 259, autorizar aliar e manter pro chino zero. Ali manter o 90 na 259. Bono 096, solo 2301, no direito no 21-9. 29 à direita, vou ao 096. Informa que ainda não temos o primário, o capa. Mantenha a escuta por um minuto. Xamé 259, autorizado decolagem, pista 10, vento 170 graus, 13 nós. Decolagem 10062, 59. E nova rodada. espera pronto, meia. Espera pronto, meia 355. Ali mantém a chama 355. Chama 259, decolada 04, chama o controle no 20.8. Controle 208, boa. Controle Salvador, boa noite, chamar 6259, passa 1300. Chama 6259, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado o leidão. Direto leidão para o 360, 6259. De Serra Vitor Delta, a fim de atingir 2 mil pés antes de iniciar o afastamento, capa? Já atingiu, confirma? Mantenha, está livre para estar normal. Rádio. Tá no 018. Chama 355, autorizado a decolagem, pista 10, vento 170 graus, 10 nós. Decolagem, 635. Eu, Fox Mike Tango, chama agora Recife, frequência 125.45, alternado 126.85. 12545, alternado 126.85. Pra barra, meu Fox Mike Tango. Chama 355, decolado ao 07, corrija o transponder para 5027, 5027, chama o controle no 20.8, boa viagem. 5027, 0. Chama 6355, contato radar da decolagem, suba via São Bruno para o nível 360. Direção, 6355. Autorizado direita, Leida, questionar 6355. Beleza, Estabilizou 9081 da Gol. Foi 9081, completa aproximação, chama a Torre Salvador, 118 decimal 95. 1895, boa. Salvador, esse é o 9081 da Gol. Na escuta, Gol 9081. Estabilizou. Ajuste no 08, pouso autorizado, pistão no 0, 170 graus, 10 nós. Sempre pouso, 9081. Chama 6259, chama agora Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Sete, centro 128.35, alterna 1251, 6259, boa noite, manda lá. Quer colocar o 3 no papel? O 901? Tente. Gente, solo foi aos 1-4, chame solo 2-1 desse canal. Solo 1-2, 1 desse canal. 2-1-9. 3-5-5, chama agora Recife, frequência 1-2-8, decimal 3-5, alterna 1-2-5, decimal 1. 2-8, Jorge, boa noite, Tan 3197, situação capturada. Ponto espera da 10. Tan 3197, 3 aliados, decola para o extremo 0, vento 170 graus, 14 nós. A linha decola da 10, Tan 3197. Chamo o controle agora no 20.8. 208, grata mesmo, uma boa noite. Salvo. Contato radar decolagem, subo para o nível 360, autorizado direto Leda. 360 Leda. Alfa Salvador, Azul 2795, nível 180, ciente da Alfa. Boa noite, Azul 2795, está em contato radar através da posição Conde, vou na Pro de Golf, chame no Delta, decido o ajuste 1018. Na proa de Bonf 1018, o Azul 2795.